Notocracia da minha vida, declarei que é proibida. Desistência independente da dificuldade que exista. Aprendi com a minha mãezinha, manter a cabeça erguida. Não importa o que digam, eles não me desanima. É óbvio que eu não consigo disfarçar meu ódio. Desses filha da puta me olhando de rabo de zóio. São sórdidos de pensamentos patológicos. Onde fudeu o próximo é a alma do negócio. Intransponível, inexequível. Pra muitos seu sonho pode ser impossível. Me deixaram sozinho na beira do precipício. Criei asas e voei, superei meus inimigos. E hoje eu vejo vários ramelão incomodado. Os mesmo que falava que eu tava sonhando acordado. Me sinto honrado por Deus abençoado. E por não ter escutado metade do que falaram. Disseram que eu não chegava na metade de onde eu cheguei. Disseram, pra desistir só de raiva eu continuei. Continuar dizendo que eu sei. Mas se disseram, disseram pra eles também. Disseram que eu não chegava na metade de onde eu cheguei. Disseram, pra desistir só de raiva eu continuei. Disseram, e vou continuar dizendo que eu sei. Mas se disseram, disseram pra eles também. Castelo de areia, amizade difícil. A inveja que arrasta, trabalhador bandido. O caráter corrompido, alma suja pra atrasar. De olho no crescimento, querendo nosso lugar. Vou caminhar entre o vale da morte. Na Babilônia onde a fé vale mais do que sorte. Tem que ser forte pra viver na selva de pedra. Mil olhos de Dandera à espera da tua queda. Ó Senhor, me guia, eu sei que me ilumina. Conexão Sumaré, Penha, Canga, Campinas. Os potes na guilhotina, entre o ódio e a neblina. O governo brinca com o povo, guerreiro não desanima. O mal nunca descansa, é só olhar nas esquinas. Mas enquanto tiver Deus, a vida nunca termina. O tempo é rei e o sábio que mais ensina. Covarde sem conhecer, julga só melanina. Rap minha morfina, taca fogo na lenha. Grande fim de Campina, mais um poeta da penha. Sem resenha, que desenha, se empenha pra conseguir. Eu virei o pesadelo de quem sonha pro meu desistir. O meu foco é no prosseguir. Mundo real não é fantástico. Corações de metal entre as flores de plástico. Lapidando o dom pela paz que eu tô aqui. Nocivo Xomonguri, pedra de Davi. Disseram que eu não chegava na metade de onde eu cheguei. Pra desistir só de raiva eu continuei. E vou continuar dizendo que eu sei. Mas se disseram, disseram pra eles também. Disseram que eu não chegava na metade de onde eu cheguei. Pra desistir só de raiva eu continuei. E vou continuar dizendo que eu sei. Mas se disseram, disseram pra eles também.